Ora, estão bem-vindos aqui a mais um Caso Fazem, Caso Tocam, o programa aqui à quinta-feira, que com repetição ao sábado, ainda com acesso em podcast na nossa página, em radiobonova.com, lhe vai trazendo um pouco do que é o panorama da música em Portugal, daquilo que vai sendo feito por cá. E claro, tendo em conta que somos também um país multicultural, temos muito do que é influências estrangeiras em termos de música, mas também temos uma coisa que é português. Ainda que se tente replicar lá por fora, o fado é nitidamente português e assim foi reconhecido bem recentemente pela Unesco como algo de imaterial e de extrema importância para todo o mundo. E isto traz-nos aqui à coleção de que, de volta e meia, devemos abarcar aqui o fado e vamos tendo sempre o texto de que vão existindo novos e cada vez melhores lançamentos em termos musicais e que hoje, inclusive, traz aqui uma estreia. Teresa Tapadas é a primeira vez que vem aqui à Rádio Boa Nova, ainda que seja à distância de telefone, e não estamos a falar para Lisboa, estamos a falar para Riacho, perto de Torres Novas, e perceber como é que com este traço de fado, o segundo disco de Teresa Tapadas, traz também algo de novo para o fado. Já aqui referimos várias vezes de que o tempo dos, enfim, costumo usar a figura de estilo de falar dos homens do Restelo, em que o fado era intocável, hoje não. Felizmente, também se pode fazer aqui umas fadistices, em que, inclusive, aqui a introdução, por exemplo, de um piano, e que não cai mal, muito pelo contrário, vem enriquecer aquilo que é o fado e também permite granjear novos públicos. Mas chega de introdução e é tempo de desejar aqui à Teresa Tapadas bem-vindas aqui à Boa Nova. E começar por aí, aqui quando falei há pouco em fadistices, acha que a introdução de instrumentos, como é o caso do piano, só vem enriquecer o fado? Ora, antes de mais, muito boa tarde, bom dia, boa noite, onde quer que me estejam a ouvir, em que horário estejam, saúdo todo o auditório da Rádio Boa Nova. Muito obrigada desde já por este espaço, por esta entrevista. Muito obrigada por dedicarem ao fado uma hora de emissão. Dedicamos mais, aliás. Pelo menos em tempo de entrevista. Nós almejamos dar destaque ao fado, mas temos um colega, que é o Alberto Saraiva, tem esse sim um programa dedicado ao fado, Sentimento, e que efetivamente, por causa de o nome estás muito bem escolhido, não fui eu que escolhi, daí que estou à vontade. Exatamente. Para dizer. E é isso que tratamos, tratamos de sentimento. Não, mas antes de mais, realmente realçar que o fado agora é reconhecido como património material da Unesco, mas já há muito tempo que ele o era, só não tinha ainda ela. Era o galardão e não andava tão na boca do povo esse título, porque lá fora, se calhar nós portugueses cá dentro, que vivemos cá em Portugal continental ou ilhas, se calhar não nos tínhamos apercebido disso, mas todas as pessoas que pelo menos já viajaram e já tiveram mais do que um mês lá fora, não digo imigradas, mas tenham saído em férias ou em viagem de trabalho, já perceberam que é logo um refúgio muito grande. Para quem sai do país, cheira a fado e tudo aquilo faz arrepiar e a pessoa fica cheia de saudades e quase que fica de lágrima no canto do olho e já quase que apetece comer bacalhau e aquelas coisas todas. Portanto, há muito tempo que o fado já andava na boca do mundo, permita-me também esta expressão, e não era só do mundo português lá fora, mas do mundo dos próprios, dos nativos dos países. Portanto, agora mais do que nunca, fado correrá todo mundo. É assim, fado é fado e como tudo na vida evolui, não é? Que ao início, quando a Amália começou a cantar Alexandre O'Neill, quando começou a cantar Camões, quando começou a cantar as músicas de Alain Alemã, os pais velhos do Restelo também diziam, pois agora andam aí umas óperas, a Amália Rodrigues anda para aí a cantar umas operetas, umas novas óperas, umas cançõezitas. No entanto, hoje em dia são grandes clássicos, como falamos da Gaivota, que é o tema número 10 do meu álbum, do Traços de Fado, em que introduzi realmente o piano e penso que está... Que está um casamento muito, muito harmonioso. Sim, muito feliz. Já para não dizer muito feliz, exatamente. Veio de uma brincadeira, veio a talho de foice num jantar entre mim e o diretor musical, o Armindo Neves, que eu mando um grande beijinho, um forte abraço, porque realmente é um amigo e um companheiro deste trabalho desde o início, e realmente estávamos a falar e faixas para cá, faixas para lá, o que é que se põe, o que é que se tira, porque grava sempre mais, não é? Gravam sempre mais temas do que depois são necessários, e depois há aquele drama de o que é que agora sai. E entretanto eu disse, opá, olha, já gravámos tanta coisa, mas há um tema que eu canto sempre em todos os espetáculos que faço, que eu gosto tanto, eu sei que ele já foi gravado 100 mil vezes, já todas as vozes o cantaram, grandes interpretações foram feitas, mas eu gosto tanto da Gaivota, do Alexandre O'Neill e do Alain Alemã. Ele disse, caramba, é um dos temas que eu também mais gosto. Eu disse, epá, mas isto com um trio de fado isto é dar mais do mesmo às pessoas. Portanto, é um déjà vu, permita-me o estrangeirismo. E ele disse, pois é, devíamos arranjar uma coisa diferente. E eu disse, sabes, maestro, quando o fado subiu aos salões, acharam que a guitarra não era digna o suficiente para subir aos salões também. Então subiu o fado, mas como o instrumento que havia nos salões eram os pianos, ou eram os cravos, o fado era interpretado ao piano, e só ao piano. Mas eu acho que aqui, se calhar, o só ao piano é capaz de ser demasiado. Por que não juntar o fado, digamos que, entre aspas, o aristocrático, não é? O do piano, com o fado do povo, com o fado da viela, com o fado da guitarra portuguesa. Por que não arranjar esta gaivota só para piano e só para guitarra? Olha, e assim nasceu este tema. Não foi nada mais do que isso. Foi durante, se calhar, uma hora, hora e meia que tivemos a jantar e depois a seguir tínhamos sessão de estúdio. E depois telefonámos à Michelle Ribeiro, que é quem toca o piano, e falámos com o Luís Guerreiro, que é quem toca a guitarra portuguesa em todos os temas, exceto num. E eles acharam o máximo, pronto, e nós partimos para esta aventura. Trazer-me o céu de Lisboa num desenho que fizesse. Nesse céu onde o olhar é uma asa que não voa, esmorece e cai no mar. Que perfeito coração no meu peito bateria. Cabia perfeito meu coração. Se um português marinheiro dos sete mares andarilho, o fosse, quem sabe, o primeiro. A contar-me o que inventasse, se olhar de novo brilho. Ao meu olhar se enlaçasse que perfeito coração no meu peito bateria. Cabia perfeito meu coração. Se ao dizer adeus à vida, as aves todas do céu me descem na despedida. teu olhar derradeiro, esse olhar que era só teu, amor que foste o primeiro. Que perfeito coração. Bateu o meu coração. Aqui falar daqueles que acompanham os músicos, e até para que não nos venhamos a esquecer, portanto, temos a guitarra portuguesa do Luís Guerreiro, como já referi. Luís Guerreiro, certo no tema número 5, no Verde Verde Campo, temos em que é o Luís Petisca, em que está o Luís Petisca, que foi das primeiras pessoas a acompanhar-me, porque ele também é ribatejano. Ele é natural da Chamusca, sou natural de Riachos, Conselho de Torres Novas, ele é natural da Chamusca. Então ele e o Pedro Pinhal, já muito novos, 15, 16 anos, ele e eu, bem mais nova, eles já tocavam por aqui, portanto, e foram das pessoas primeiras dos acompanhantes que me acompanharam, se calhar a primeira, a segunda, a terceira e a décima quinta vez que eu cantei foram eles. Portanto, eu achei, já que a música também é de Pedro Pinhal, o poema é um poema lindíssimo de José Luís Gordo, eu achei que ficava muito giro convidar o Luís Petisca e que faria todo o sentido, até porque fala do Verde Verde Campo, e onde é que nós moramos, não é no Verde Verde Campo? Portanto, faria todo o sentido. Verde, verde, verde campo, verde, verde o teu olhar, são mais verdes os desejos que tenho para te dar. Verde, verde, verde campo, verde, verde o teu olhar, são mais verdes os desejos que tenho para te dar. Tens os olhos misteriosos, na boca um cravo encarnado, no sorriso duas rosas de quem fora mal amado. Se me deres os teus abraços quentes como o sol de agosto, acenderei um braseiro que é crime de fogo posto. Verde, verde, verde campo, verde, verde o teu olhar, são mais verdes os desejos que tenho para te dar. Verde, verde, verde campo, verde, verde o teu olhar, são mais verdes os desejos que tenho para te dar. para te dar. Pois, temos como convidados especiais também na viola o André Ramos, no tema Minha Lisboa Cidade e o que sentes e eu sinto. E depois temos uma ternurinha, um miminho, no momento de ternura, no tema número 3, na Marcha Marcos do Amaral, no baixo, o professor Joel Pina, que eu vou ficar eternamente grata, porque realmente eu gosto muito dele enquanto pessoa, enquanto ser humano e enquanto música. Então, nessa fala, é de referência das maiores do nosso Portugal, porque ele toca os três instrumentos. Às vezes as pessoas não sabem, mas ele começou por tocar a guitarra portuguesa e depois foi para a viola. E houve um dia que a Amália disse: "Oh, Joel, mas porquê é que não toca? Porquê é que não toca baixos?" E então, porque eles tinham duas guitarras e duas violas. O conjunto da Amália era sempre constituído por quatro instrumentistas. E então ele disse: "Tá bem, Amália, olha, eu vou ver se consigo aprender." Tem uma afinação diferente no baixo, porque ele adaptou um bocadinho a viola que sabia tocar ao baixo. E então passou de 6 cordas para 4 e a afinação dele é diferente. Mas realmente é um mimo de pessoa e foi uma ternurinha que eu nunca tenho palavras para lhe agradecer o tanto que tenho para lhe agradecer. Será que o amor é bastante? Faz com que a vida te transforme. Muda teu ser inconstante, que por vezes me consome. Muda teu ser inconstante, que por vezes me consome. Em preces peço um desejo que existiu em teu olhar. E docemente num beijo deixo-me embalar. E docemente num beijo deixo-me embalar. Será que minha alma te conquista em momentos de ternura? Quem ama é egoísta, sente dor e não tem cura. Quem ama é egoísta, sente dor e não tem cura. Oh meu Deus, foi por paixão. Não quero mais esta agonia que maltrata meu coração. Não quero mais esta agonia que maltrata meu coração. E então temos ainda, já falou há pouco, Pedro Pinhal acompanhou sempre aqui a viola de fado e o sempre Rodrigo Serrão. E depois temos o Rodrigo Serrão no contrabaixo. Exatamente, isso mesmo. O Luís Guerreiro acompanhou em todos os temas a guitarra portuguesa, excepto no que acompanha o Luís Petisca. É com um conjunto de virtuosos que se apresenta ao público neste Traços do Fado. Já conhecíamos a Teresa Paz como intérprete, tínhamos aqui um conjunto de pessoas da qual já falou e, efetivamente, a acompanhou muito bem, mas este disco traz uma coisa de nova, que é, efetivamente, a Teresa enquanto letrista. E avança com dois temas. Isso aí é que foi uma odisseia. Isso foi realmente... foi daquelas coisas mais estranhas que nos acontecem na vida e, sem querer, fazemos as coisas, que aqui foi mesmo o caso. Não digo que foi sem querer, mas foi sem intenção. Não foi coisa programada, foi até um episódio muito engraçado, que foi, pronto, isto são temas tradicionais, o tema que eu escrevi, o novo que senti eu sinto, é na música do Fado Licas, um fado feito pelo maestro Armando Machado, exatamente, que fez imensos fados tradicionais lindíssimos, qual deles o mais bonito, nós escolhemos o Licas, e depois temos a Marcha Marcos do Amaral, que foi um dia, o Marcos do Amaral era um fadista, um fadistão, que um dia troteou essa melodia, e a melodia ficou, era tão bonita e tão orlhuda, como se costuma dizer, ficou, e ficou com o nome dele, José Marcos do Amaral. E então eu tinha estes dois temas que gostava de gravar, e andei a recolher uma série de letras, uma série de autores, e cheguei a ter 6, 7 letras para cada um, e entretanto tive que ir peneirando, não é? E até que cheguei a 2 temas e decidi, não, depois no estúdio isto soa sempre diferente, há mais pessoas, há mais opiniões, portanto eu vou levar 2 temas, 2 letras diferentes para cada um para gravar lá. Então, já estava a voz definitiva posta em todos os outros temas, portanto, faltavam estes 2, a sessão estava guardada para estes 2 temas. E então eu fui lá para dentro, para a minha cabine, que tinha uma estantezinha, eu ainda não sabia os poemas de cor nem de longe, portanto, ponho os 2 poemas para Marcos do Amaral do lado esquerdo, os 2 poemas para o Fado Licas do lado direito, e pedi para soltarem a música da Marcos do Amaral. Cantei a primeira letra, e mal terminou, eu disse, olha, podem novamente pôr a mesma música para eu cantar o outro poema. E depois ouvimos e eu logo vejo qual é que me soa melhor, qual é que me apetece mais. Assim foi, fiz a segunda gravação e depois fui lá dentro à regi e o meu desespero foi total, porque realmente os poemas eram lindos de morrer, lindos de morrer. Mas não era aquilo que me apetecia ouvir. E agora vá-se lá explicar isto, como é que isto se explica? Eram aquelas músicas que me apetecia cantar, eu gostava muito daquelas palavras e continuo a gostar, porque tenho os poemas comigo, mas não me apetecia cantar aquilo naquela música, não estava o tal casamento feliz. Mas, não estava a encaixar. Não estava, havia ali qualquer coisa que não estava a encaixar, sabe o que é? Quando a gente não sabe explicar, quando a gente não gosta e não sabe explicar porque não gosta, ainda é mais difícil. E eu disse, ai mestre, temos aqui um drama. Então, é que pronto, realmente os poemas são bons, ficam bonitos, mas não havia uma palavra que era tremenda, que era feia de dizer, que é bonita para ser reclamada, mas horrível para ser cantada. No outro, aquilo havia lá uma parte que realmente ficava, não digo mórbida, mas ficava uma coisa muito, muito profunda, muito negra, e eu ainda não tenho esse lado tão negro, aquele lado negro que às vezes fala da Amália, não é? Daquela solidão, daquela tristeza profunda, daquela coisa toda, eu às vezes ainda não tenho muito esse lado. Não sei se é felizmente, se é infelizmente, mas portanto, não me identifiquei com aquilo. Entendo o que é que lhe estou a dizer, não é? Sim, pronto. Soava-lhe falso, quase isso. Exatamente, soava-me, estava a dizer qualquer coisa que eu não conseguia sentir. E, portanto, ao estar a dizer aquilo, era uma coisa de carapaça. E então, eu disse, ah, e agora? Entretanto, bem, vou voltar lá para dentro. Vamos voltar antes aqui. Entretanto, já estava lá dentro, olhei para o lado direito da estante e disse assim, ó mestre, então e se a gente aqui o faz licas e isto tem mais palavras? Eu gosto tanto deste poema, se a gente cortasse aqui esta palavra e aquela e a outra, e não sei nem, também são complicadas de cantar, e em vez de ser para o Fado Licas, é para o Fado Marcos do Amaral, que é um bocadinho mais curto. E ele disse-me cá dentro, carregou no botãozinho e disse, e tu consegues fazer isso? E eu disse, não sei, mas posso tentar. Então tenta, nós vamos beber café. Bem, então fiquei lá dentro na cabine, tipo passarinho na gaiola, a retalhar, cortar de um lado e pôr do outro, não sei o que, isso faz sentido, aquilo não faz, não é? De repente ele entrou lá dentro, como é que isso está? E eu disse, olha, está assim. Ele disse, mas isso está bonito. E assim surgiu o momento de ternura. Assim surgiu. Eu gravei, fomos ouvir, soou bem a toda a gente, ficou toda a gente espantada, inclusive eu. Isso já é modéstia a falar agora. Não, palavra, juro. E disse, não, mas isto afinal era mesmo isso que eu queria dizer. Pronto, lá está, porque fui um bocadinho pegando naquela ideia, portanto, naquele mote que nem sequer era para esta música, era para a outra, mas pegando naquele mote, pegando ali a meia dúzia de palavras do Rui Rocha, transformei aquilo. Pronto, gravámos, ficou gravado, mas de repente veio assim uma nuvem escura. E nós dissemos, bem, isto é tudo muito bonito, mas uma das letras, que era para o Fado Licas, já foi. Porque eu retalhei a toda. apesar de uma coisa não ter nada a ver com a outra. Quem lê o poema original e quem lê depois este meu momento de ternura, ninguém dirá que o mote terá sido tirado do outro lado. Mas pronto. E ele disse, então, mas tu agora há de saber resolver isso. Eu disse, então, só se pegarmos no outro poema e acrescentamos-lhe palavras. Ele disse, ok, pronto, eu nem vou perguntar se tu és capaz de fazer. Vá, faz, que a gente vai fumar mais um cigarrinho. E ele, que nem fuma, foi tomar um chá e pronto. E um quarto de hora depois lá vieram e estava feito o que senti, eu sinto. E realmente foi assim. Portanto, olhe, mais do que isto, não lhe sei dizer. As pessoas dizem, ah, com que então? Pegou na caneta e dedicou ali algum tempo e fez. Pois, eu realmente, por acaso, não foi caneta, foi o lápis, que era para riscar mais, que eu risquei tantas vezes e troquei tantas palavras em tão pouco tempo, mas realmente foi uma coisa de acaso. E lá está, realmente, eu hoje em dia canto aquilo e são aquelas palavras que me apetece dizer naquele momento, e realmente aquilo é muito eu. Quem me conhecer consegue perceber que aquilo é muito eu. Agora, se é uma aventura para repetir ou não, isso já são outros 500. 5 palavras ditas ao amanhecer, que eu hoje recordo e acredito, já cansada das esperas e do sofrer. No meu peito nasce um novo grito, já cansada das esperas e do sofrer. No meu peito nasce um novo grito, na solidão concedes um lamento, na certeza do que sentes e eu sinto, que a tua presença, amor, é um tormento. Em angústia digo sim, não te minto, que a tua presença, amor, é um tormento. Em angústia digo sim e não te minto. Se a paixão terminou, que loucura. Te abandonou contra vontade, no medo de te perder e com ternura. Desejo que o nosso amor seja verdade, no medo de te perder e com ternura. Desejo que o nosso amor seja verdade. Tínhamos aqui agendado a perguntar-lhe se tinham sido partes difíceis. Já percebemos que foi entre um café e um chá, portanto, nem fórceps foi preciso. Não, acho que foi tão natural que nem epidural levou, nem nada. Foi tão natural como a sua sede, foi assim uma espécie de beber água à fonte e já está. Portanto, foi mesmo. Não, e hoje em dia lá está, como há esta história também para contar, eu acho que ainda ganha mais graça, não é? Porque é tal coisa, se eu me tivesse sentado ao secretário ou numa noite sem sono, tivesse pegado na caneta e tivesse escrito, seria um poema. Agora foi ali, de repente, ali no estúdio. 5 palavras sentidas ao anoitecer. jamais findou. Vou dizer com todo o meu ser que o meu amor por ti jamais findou. Ora bem, isto para um fraco entrevistador como é este, estava a facilitar o trabalho. E vou acompanhando a guião e vai-me deixando motos para aquilo que lhe quero perguntar. Mas há uma que trazia na algibeira e que é esta. Estamos a falar com uma jovem nascida no final dos anos 70. Portanto, eu digo assim porque nasci no início dos 70. Pode ser perfeitamente que eu nasci em 77, não faz mal nenhum. Muito bem. E que, por permeio, entendeu que devia estudar Taylor, Fayol, Eficiência, Economia, SLMs e por aí adiante. E que se espera que alguém que, enfim, que agora se dedica ao fado viesse mais para a área das humanidades. Enfim, que devaneios vão para uma pessoa que entra na área da gestão se dedicar depois ao fado? E curiosamente, não foi em Coimbra que estudou, até podia ser por essa influência. Pois não, foi até em Santarém. É assim, em Santarém há muita influência fadista, no Ribatejo canta muito fado. Exatamente. E havia, na altura que eu estudava na Escola Superior de Gestão de Santarém, havia seguramente 3 a 4 parelhas de guitarristas bons a tocarem, e havia muitas fadistícias, até no famoso Quinzena, passando a publicidade, que é uma taberna daquelas que a Carvalho quase teve para fechar, onde toda a gente, os estudantes e toda a gente se reunia, e havia sempre lá fados e guitarradas. É evidente que não se canta o que se canta em Coimbra, que cantam-se os cavalos e os touros e as coronadas e o sol e as moscas e aquela coisa toda, aquela trapalhice, mas eu penso que não vem daí, eu penso que vem daqui de casa. Em casa da minha mãe sempre se ouviu muita rádio, nos tempos áureos da rádio, em que a rádio passava bastante música portuguesa, música de muita qualidade, e nós temos realmente uns anos 60, 70 e 80 de ouro, não é? E eu sempre fui muito habituada a ouvir música portuguesa, e a minha mãe, quando andava a fazer a lida da casa, também ia trauteando, ia cantando as canções, três corpetes, um avental, sete sonhas, um lençol, três camisas, um estroval, que fregues, o teu rolo. Pronto, lá ia cantarolando. E lá está, isto é uma coisa que vai ficando, não é? Primeiro se calhar estranha-se, depois entranha-se e depois fica intrínseco, depois já somos nós. E eu sempre me dediquei ao que era português, não me lembro de ter assim muitas influências para cantar coisas estrangeiras, porque fui para o arranjo folclórico dançar. No arranjo folclórico dos campeões. Mas onde chegou a ser solista? Mas cheguei a ser solista, mas ouça, mas muito contrariada. Não penso que eu estava de cara alegre. Que eu quando amarro o burrinho também faço cá uma cara feia, que faz favor. Não, porque é tal coisa, porque toda a gente, pronto, sabia que eu era afinadinha, que cantava bem, eu também cantava no coro da igreja, também ia cantar o salmo, também ia cantar o aleluia, aquelas coisas, pronto. As pessoas sabiam que eu cantava bem. Mas o que eu gostava mesmo de fazer no arranjo era dançar. Dançar e ponto final. Eu achava que aquilo era uma inércia total, estar em cima do palco a cantar e a ver os outros todos ali a transpirar e a rodar e a valsear, e eu estar em cima do palco a cantar, aquilo para mim não fazia sentido, não batia a bota com a perdigota. E então lá está, aí eu penso que já é um bocadinho de fado, porque dizem que há paixões rurais e que há raízes rurais e paixões urbanas, ou raízes urbanas e paixões rurais, não é? Quem vive na cidade, não é? Que tem lá a sua raiz, tem sempre uma paixão para o campo. Quem mora no campo tem sempre uma paixão para a cidade, não é? Há sempre o contrário. E eu penso a referência que fazem os esboetas ao monte, não é? Alguns sabem deles o que é que estão a falar. O monte é o monte e a província, não é? Exatamente. E há pessoas que estão a dizer coisas e a descrever coisas que nem nunca viram, nem sabem o que é. Exatamente. Não é? E eu nessas coisas, eu acho que sempre sou e fui e hei de ser, são os tempos todos conjugados, porque sou muito pé no chão, naquele sentido de gostar o que é mais puro. Gosto daquele vinho que é mais carrascão, que desce o lábio roxo. Também gosto de um bom espumante, mas se me der a escolher, eu se calhar prefiro o vinho carrascão. Gosto muito de fados, gosto muito de folclore. Também gosto de dançar uma boa valsa vienense, também gosto de ver dançar danças de salão. Entendo os paradoxos que eu estou a querer dizer. Portanto, é tal coisa, ouvir um rouxinol no campo é uma maravilha. Se calhar um qualquer outro pássaro exótico é giro, mas o que eu tenho em casa é um canário, porque adoro ouvir o canário a cantar, coitadinho, faz-lhe a maldade para dentro da gaiola. Também tem uma gaiola gigante, que é para ele também poder voar um bocadinho. Mas eu sou muito das coisas do cheiro a pão, do pão a sair do forno com um bocadinho de manteiga, daquelas coisas que às vezes as pessoas já não vão dando o devido valor. O passear pelo campo, ver agora nesta altura o começar o verdinho a nascer e as flores e as papoulas, que é a minha flor preferida. Vá-se lá explicar como é que uma flor que cheira mal, que a pessoa corta ou cala, que fica logo com as mãos a cheirar mal e morre ao fim de 5 minutos, está acolhida. Adoro papoulas, é a minha flor preferida. Portanto, isto, eu sou muito terra, gosto muito dos verdes e dos castanhos e daqueles vermelhos do entardecer e da lua e do sol e das cheias e tudo que é natureza, entende? Quase que é em bruto. Portanto, eu penso que é assim, se andei no folclore aqui em Riachos, depois quando comecei a caminhar mais para a cidade, que foi o caso de Santarém, e depois para Lisboa, entrei no folclore urbano, que há quem lhe chama assim, que é o fado. Portanto, eu penso que tudo isto foi uma coisa natural. Curiosamente, o disco chama-se Traços de Fado. Se fica quem olhar para si, e tendo em conta que disse há pouco que foi algo que surgiu naturalmente, pela convivência em casa, pela maneira de, a sua própria maneira de ser, que quem olhar para si reconhece esses traços de fado? Sim, eu penso que este álbum é muito eu, se é que me permite a expressão. Uhum. Este álbum sou eu, porque aí eu escrevi umas palavrinhas só dedicadas aos ouvintes do meu fado, e quem me acompanha há um tempo a esta parte consegue perceber que há fados que estão aí, como o caso do fado número 1, do fado Malhoa, como o caso da Gaivota, como o caso da Menina e Moça, Lisboa Menina e Moça, que já me acompanham de há uns anos a esta parte, sempre que eu vou cantos. E lá está. A mulher e a fadista foram crescendo ao mesmo tempo. Eu, quando saí da escola, estávamos no ano 2001, foi uma questão de fazermos contas, tinha para aí 20 e qualquer coisa anos, 22, 23, se calhar por aí. Portanto, eu hoje em dia tenho 34, se calhar nesta altura é que a pessoa ganha maturidade. E eu, enquanto fui crescendo, fui namorando, fui casando, fui tendo uma filha, fui constituindo uma família e fui crescendo no fado também. Portanto, as coisas foram sendo feitas a par e passo. E eu penso que estes traços de fado são traços pessoais e profissionais também. É quase como se este disco fosse um esboço do que se passou nestes anos entre o disco que está gravado e que tem edição de 2004, porque este é o meu segundo disco a solo. Entretanto, já se passou entre Vozes e por Quatro Cantos também. Exatamente, onde eu tenho várias edições aí, então... Dois discos gravados, salvo erro, com as Entre Vozes, e depois mais dois discos com os Quatro Cantos e mais dois DVDs, portanto, e muitas horas de palco e muitas horas de convívio e uma amizade fantástica que irá ficar para o resto da vida com esses queridos amigos e grandes profissionais do fado. Portanto, lá está toda esta evolução, vai ficando registada na voz, no coração, na alma. E depois vai dando lugar a estas ideias malucas, não é? E vai construindo este quadro que por acaso saiu em forma de CD. Não foi o melhor a pintá-lo, é uma pena, mas olha, tem um bocadinho de três atapadas e tem o fado Malhoa, que é dos fados. E eu penso que isto é como aos filhos, não é? Não se pode dizer o que se gosta mais, mas pode-se dizer que tem uma preferência especial. Eu tenho realmente uma predileção muito, muito grande pelo fado Malhoa. É um fado que me acompanha há muito tempo e que eu acho que é fantástico e que encaixa em mim assim como luva. Alguém que Deus já lá tem pintor consagrado, que foi bem grande nos dois a ser do passado, pintou numa tela com arte e com vida a trova mais bela da terra mais querida. subir a um quarto que viu à luz do petróleo e fez o mais português dos quadros a óleo um Zé de Samarra com a manta a seu lado. Com os dedos agarra, percorre a guitarra e ali vê-se o fado. Faz rir a ideia de ouvir com os olhos, senhores. Farão mas não para quem já ouviu, mas em cores. Há vozes de alfama naquela pintura. A banza derrama canções de amargura. Dali vos digo que ouvi a voz que se esmera, buçal do feio banal cantando a severa. Aquilo é bairrista, aquilo é Lisboa, boêmia fadista, aquilo é de artista e aquilo é malhoa. Aquilo é bairrista, aquilo é Lisboa, boêmia e fadista, aquilo é de artista e aquilo é. Fez a referência a Malhoa, sem desprimor para o trabalho de Malhoa, seguramente, dificilmente conseguiria ter uma capa tão bonita, e isto muito por culpa do modelo. Fazem uma referência e vão buscar os seus olhos, que são efetivamente bonitos, isso é culpa dos pais, e revelam os olhos como o espelho da alma, não é? E fazem aqui esta noção de cristalinos magnéticos, cheios de luz, e estou a citar, como quando canta o fado que lhe vai na alma. Daí também traz-se de fado, e acho muito bem a escolha do nome. Mas realmente foi o Zé Zamujal que fez esse pequenino texto, essa biografia, ao fim e ao cabo, começa dessa forma lindíssima. Um beijo também grande para o Zé Zamujal, que vai tratar de nós a nível internacional, que vai ser o nosso road manager. Esperemos que passemos muito tempo juntos, que afinal estamos a trabalhar muito e bem. E realmente, mas sabe que às vezes há coisas que são muito boas, mas que são muito más para nós, porque quando nós somos demasiado transparentes, vê-se o bom e o mau, não é? Portanto, eu consigo enganar poucas pessoas. Eu não consigo ser matreira. Quando estou triste, as pessoas percebem, porque a expressão no olhar cai. E quando estou longe, nota-se que o olhar está vazio. E quando estou triste, o olhar fica mais verde, porque quando choro, fico com o olho verde, quase que se entra pelo olho dentro. E é assim, é muito complicado. Eu, quando fico muito feliz, os olhos enchem, parece que sai assim uma luminosidade tremenda. Portanto, os meus olhos são realmente o espelho da minha alma, se é que se pode transmitir a alma por algum sítio. Será por aí, sem ser pela voz. Sim, essa figura de estilo já foi muito usada, seguramente, e quem o fez foi muito feliz quando o disse. No castelo, ponho o cotovelo em alfama, descanso o olhar e assim desfaço no velo de azul e mar. A ribeira eu encosto a cabeça, almofada da cama do Tejo, com lençóis bordados à pressa, na cambraia de um beijo. Lisboa, menina e moça, menina da luz que os meus olhos veem tão pura. Teus seios são as colinas, varina, pregão que me traz à porta, ternura. Cidade a ponto luz, bordada, toalha à beira-mar estendida. Lisboa, menina e moça, amada, cidade, mulher da minha vida. No terreiro eu passo por ti, mas da graça eu vejo-te nua, quando um pombo te olha sorris. És mulher da rua, e no bairro mais alto do sonho pus o fado que soube inventar. Aguardente de vida e medronho que me faz cantar. Lisboa, menina e moça, menina da luz que os meus olhos veem tão pura. Teus seios são as colinas, varina, vergão que me traz à porta, ternura. Cidade a ponto luz, bordada, toalha à beira-mar estendida. Lisboa, menina e moça, amada, cidade, mulher da minha vida. Lisboa, no meu amor deitada, cidade, por minhas mãos despida. Lisboa, menina e moça amada, cidade, mulher da minha vida. Quem se estreia aqui na Boa Nova, nós temos sempre três desafios. Portanto, então, a Teresa da Pada vai estar sujeita a eles. E começamos por este. Vou imagina. Correr, não. Então... É que eu estou de fato treino e tudo. Ah, então, mas... Se eu tiver de correr, aproveito. Mas seguramente ganhava-me, porque enfim, não tenho esse condão. Não tenho. Portanto, chega aqui ao Novo Hospital e quem a convida para vir cantar, diz assim: agora pode trazer consigo duas bandas ou dois autores nacionais para fazer um espetáculo. Quem é que hoje em dia escolheria? Ora, está um desafio giro. Olha, desafio. No fim de um louco amor, o que ficou depois? Desafio, e o homem da chamusca. Porque já falamos hoje sobre a chamusca. É da chamusca, para além de ser um querido amigo, eu acho que é um cantor daqueles que nunca mais acaba. Eu às vezes digo em tom de brincadeira, foi a pena ter nascido em Portugal. Não era o homem mais conhecido desta galáxia toda. Eu acho que até os meninos de Marte conheciam o Zé Cid, porque toda a gente conhece o Zé Cid, toda a gente, nem que seja como um macaco gosta de banana, eu gosto de ti, conhece o Zé Cid, ponto final. E ele é um querido. E depois eu usaria... Portanto, foi nosso convidado há cerca de 2 meses, portanto, com o lançamento do último álbum, e como sabe, também tem razões familiares de ligação aqui ao Oliveira do Hospital. Eu usaria Paulo de Carvalho. Quando não tens ninguém, O segundo desafio é este, agora é o inverso. Vem alguém da cena internacional e aqui chegando a Portugal diz: ah, mas eu para o meu concerto quero a participação da Teresa Tapadas. De onde gostava que partisse esse convite? Que agora apanhou-me. Só que eu gosto muito do Zé Vivo. Se calhar eu escolhi o Zé Vivo, mas era capaz de ser complicado, porque eles são quatro borrachos de todo tamanho. Não é? Era capaz de ser complicado, ainda por cima. Não, estou a dizer isso, não é por causa de eles serem borrachos, é por causa que são quatro homens e cantam, pronto, numa tonalidade que será própria para o homem. Portanto, seria difícil eu fazer uma parceria com eles. Agora vamos falar em termos técnicos e profissionalmente, mas se calhar o Zé Vivo era capaz de ser realmente um grande convite. Para além de outro, agora lembrei-me de repente da Montserrat Caballé, por exemplo, seria assim devastador, eu ficava assim tipo formiguinha no palco, mas adorava ser formiga, pelo menos uma vez na vida. E uma vez, aliás, bastante mediático é um tema que ela tem com o Barcelona, não é? Com o Freddie Mercury, e por aqui vemos que tudo é possível na vida. Tudo é possível, exatamente, o cruzamento musical é, acho, por vezes é das coisas mais interessantes que se pode fazer. Então agora, o último desafio, e este é que nos dizem que é, costuma ser complicado, mas às vezes há quem passe com, e já disse aqui o termo, com maestria. Portanto, agora vamos a isto. Vamos lá. Imagino que há um disco de tributo, ou querem fazer um disco de tributo, um autor nacional, um autor, cantor, banda, que chega ao pé da Teresa Tapadas. A Teresa, queremos que participe nesse disco de tributo com uma versão sua de um tema desse autor. Estamos a falar de que tema e de que autor? Ora, estamos a falar de Rodrigo Fadista, e de um tema que eu sei que é dos temas que ele mais gosta e que um tema que lá está, que lhe encaixa na alma e que ele sentiu a falta, que são as fragatas do Tejo, um tema que ele fez, e desse álbum saiu o tema que ele não queria gravar, é que bateu em todo lado, que foram os Coentos e Rabanetes. Portanto, ele fez um CD em que tinha dois temas do lado A, dois temas do lado B. E o segundo tema do lado B eram os Coentos e Rabanetes. O primeiro tema do lado A eram as Fragatas do Tejo, que é um tema maravilhoso e que fala realmente das fragatas que serviam enquanto transporte de mercadorias no Tejo, não é? E com o evoluir do tempo, com os caminhos de ferro, com os caminhões e com tudo mais, foram deixando de ter uso e foram ficando encostadas. E realmente é um tema maravilhoso. E eu penso que seria uma bonita homenagem tanto às fragatas como ao Rodrigo cantar esse tema. Muito bem, afinal, foi fácil. Agora, para final de conversa, eu tenho uma curiosidade e tenho que me satisfazer, e provavelmente seria quem venha a comprar este disco ficará com a mesma curiosidade. Porquê é que entendo que a 11ª faixa, e que se chama Mãos que Trago, é uma faixa extra? Porque isso foi um momento que não era suposto ser gravado. Portanto, os músicos estavam cada um em sua cabine, os três, e estavam tipo a afinar, estavam num momento de descontração a afinar, e o guitarrista de repente começou a tocar isso e os outros foram atrás e o técnico de som, o Paulo Baião, pôs a gravar, mas sem eles saberem, pronto, pôs a gravar e depois, quando eles lá ao fim de um tempo se cansaram, pararam de tocar, disse: ok, vá, agora vamos então gravar. Ah, ok, então venham cá fora. Estão-me a dar algum azar? Não, venham só cá ouvir isto. E eles próprios ficaram espantados com o que tinham feito. Ei, epá, mas que bem, pá, isto está muito bonito, epá, mas que maravilha, mas... E eu disse: epá, mas isso é um tema lindíssimo, que eu conheço muito mal, confesso que conheço muito mal, mas que realmente são palavras de Cecília Meireles, que a Amália cantou assim de uma forma soberba. Mas a vossa interpretação instrumental também está soberba, portanto, vamos tentar fazer alguma coisa disto. O que é certo é que realmente este poema era dos tais que têm aquele véu muito pesado, aquele véu que não, que ainda não me encaixa perfeitamente. E realmente o que eu consegui cantar com o meu sentimento e com a profundidade que eu achei que era necessária é esse bocadinho, daí o ser o faixa extra. Porque eu tentei gravar o tema todo, porque eles fizeram praticamente o tema todo enquanto instrumental, e aquilo estava muito bom, era só preciso dar um retoquinho ou dois. Mas realmente eu confesso, por culpa minha, que realmente não, também não era daqueles temas que, entende? Daqueles que nós, ah, é isto, eu gosto. Pronto, era demasiado denso para mim. Lindíssimo, palavras fantásticas, um momento musical maravilhoso, mas que achámos todos que enquanto faixa extra e que só com esse bocadinho funcionava lindamente. Mais do que isso, já era estar a estragar. Já era demais. Mas tem a vantagem que desperta a curiosidade, que as pessoas, quando vêm festa extra, vão logo, enfim, meia culpa, põem o CD e vão à procura da última, para perceber porque é que ela é extra. Pois. Não, é extra exatamente pela forma como surgiu. Exato. Pela forma como surgiu. Tal como sou, não te convido a ires para onde eu for. Tudo que tenho é ver sofrido pelo meu sonho alto e perdido e o encantamento arrependido do meu amor. Desejar-lhe boa sorte e, claro, se não marcarmos outro encontro, que seja, enfim, quando vier, um novo disco, um novo trabalho, que seremos aqui atentos. Ah, mas certamente que haverá um palco aí em Oliveira do Hospital, à minha espera. Haverá um palco. Muito... Com ele vivo ou sem ele vivo, haverá um palco. Obrigado, Teresa. Obrigado. Um beijinho muito grande. Sejam felizes. Um ótimo 2012 para todos. Obrigada. Obrigado. Ave Maria, cheia de graça, que por nós passa dando alegria. Nosso Senhor convosco está e a nós nos dá todo o seu amor. Rogai por nós, os pecadores, das nossas dores ouvi a voz. E na agonia, quando chegar, seja a rezar Ave Maria, seja a rezar Ave Maria. Santa Maria, ó Mãe clemente, a nossa gente sois luz. Ao português que a paz vos pede, perdão concede mais uma vez. Rogai por nós, os pecadores, as nossas dores ouvi a voz. E na agonia, quando chegar, seja a rezar Ave Maria, seja a rezar Ave Maria.